O dia 8 de junho na história, 1949, o escritor George Orwell publicou o livro 1984. A obra narra a luta de um homem contra uma sociedade avançada e repressora, permanentemente vigiada por uma entidade chamada Big Brother. Há anos mais tarde, a obra inspirou o título do reality show homônimo. 1964. Depois do golpe, os militares cassaram o mandato dos senadores e suspenderam os direitos políticos do ex-presidente Juscelino Kubitschek. 1968. James Earl, o homem que matou o líder negro Martin Luther King nos Estados Unidos, foi preso em Londres, na Inglaterra. 1986. O ex-secretário-geral da ONU, Kurt Waldheim, foi eleito presidente da Áustria, mesmo com denúncias de que ele teria colaborado com atrocidades nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Esses são os fatos que fizeram o dia 8 de junho entrar para a história. Tenham todos um bom dia.